557, bom dia. Para Campinas, Escorpião 360. Trip 5557, Campinas, nível 360 autorizado, via Upper Zulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 17, com curva à direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5066, controle 120 decimal 8. Centralizado Campinas, voo 360, via Upper Zulu 10 até Brito, após o Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após Brito e após Rota do Controle 13. Centralizado 197, curva direita, saída da El, após Eda, após Motiva. Centralizado 5066, controle 120 decimal 8. Tarde, portão 3, chame pronto, trip 5557. Comodoro 35557 na linha direita, para a gente ver aqui. Leve 35557, chame táxi. P5557, não escuta? Escuta, já estamos com a manutenção de volta aqui para empurrar isso para trás. Negativo, é 1-7 a pista. É, o trip voltando, só alguma possibilidade de estar fazendo o peão aqui, entrando aqui pela Índia aqui um pouquinho, fazendo o peão para retorno? Tem condição de fazer esse peão com segurança? Tem sim, o pessoal do pátio da entrada liberou também, eles estavam com o plantador, se você tiver condição, eu estou em promoção, como é que faz aqui então? Resposta para o táxi, o trip 5557. Vai parar, graças. Salvador, o 3557 para o táxi PLB 93, autonomia 3 horas e 35, até no Ribeirão Preto. Táxi via parte principal e no, através do portão 8 vai seguir a viatura Follow Me. Segue a viatura Follow Me e vai reportar na Taxway Lima para prosseguir o trip 5557. Cliente, através do vídeo eu vou... Visual para a viatura? Temos, é visual. Presente, trip 5557, chama a torre em 118, decimal 95, tem um bom voo e boa noite. Isso aí, 95, muito obrigado, pela tua abraço, uma boa tarde. Torre, Salvador, bom dia, ó, 5557. Trip 5557, táxi via pista, backtrack na cabeceira, reporte pronto para decolagem. Táxi via pista, backtrack na cabeceira, 5557, 5557, ele vira colágeno 7, vento calmo. P5557, decolou os 30, chame o controle 1208, bom voo. 1208, bom dia, bateu aí. Controle, Salvador, bom dia, outro 5557. Cinco, cinco, cinco, sete. Controle sua nível 360, saída da El. 360, saída da El, 5557. 5557, passa 200, chame Centro Recife, frequência 1251, alteram 3395. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee Lima. Prossiga. Alfa Yankee Lima, se encontra no pátio 3, posição de número 5. Autorização de reboque até a posição 3 do pátio principal. Traíra está ciente do deslocamento? Afirmativo. Porte ao terminal, Alfa Yankee Lima. É, portaria, obrigado.